Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes that just needs to die. Look at him. Here comes the Spider-Man. Tripcast! Bem-vindos a mais um Tripcast, primeiro Tripcast de 2022 aqui no Aracnofan. E hoje estamos contando com a presença do porradeiro Everton Vieira. E a gente também está contando com aquele que nunca bate, só apanha, o Gustavo. Porra, essa era que eu ia falar. Clássico. Estamos aqui com aquele ali que, essa com certeza vão citar, aquele que não pode ser parado, o João Pedro. Oh, muito obrigado. E claro, estamos aqui reunidos, graças àquele que eu fiz questão de tirar da prateleira para ver se eu não estava falando besteira, o Maurício. João, citando a Pete aqui, eu não ficaria bem na sua estante. Mas... mas você estava lá o tempo todo, só eu que não vi. E é isso, então a gente reuniu esse pessoal aqui, como vocês já devem estar vendo aí pelo título do episódio, para comentar aquelas que a gente considera serem as melhores lutas do Homem-Aranha. E a gente está focando em luta, né? Não vamos considerar se a história é boa ou ruim, a gente vai focar só na batalha. Cada um separou, acho que em torno aí de umas quatro lutas. A gente não sabe quem separou o quê, então pode ser que tenha repetido aqui, o que não é um problema, que daí de repente um complementa aí os argumentos do outro, mas a gente vai falar um pouquinho mais disso depois dos recadinhos do Eric. E antes de seguir para o programa, só lembrar que esse podcast ele é do site aracnofan.com.br. O Aracnofan tem 3 podcasts, sendo 2 semanais. O primeiro é o Tape View Classic, lançado toda quarta-feira, onde a gente comenta cronologicamente todas as revistas do Homem-Aranha, seja a revista em que ele é o principal ou que ele participou e etc. Começamos lá nos anos 60 e estamos avançando aí. E na sexta-feira temos o Tape View, que comenta revistas atuais do Homem-Aranha e às vezes outras coisinhas especiais, como episódios de desenhos animados, por exemplo. Mensalmente temos o Tweepcast, que sai na sexta-feira da última semana do mês. Essa semana não tem Tweepview Classic nem Tweepview, tem apenas o Tweepcast, que é um podcast naquele formato mais usual que todo mundo está acostumado, né? De que junta uma galera para falar sobre algum assunto. Além disso, temos as nossas redes sociais, nos siga em todas as redes sociais, que a gente está sempre atualizando e está interagindo com o pessoal. Temos o Aracnofan no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, grupo do Facebook, em todos os lugares a gente está como Aracnofan, né? Barra Aracnofan ou arroba Aracnofan, você acha a gente em todo canto. E estando lá, você pode pedir pra gente o link do grupo do WhatsApp para participar com a gente por lá também. Além disso, se você quiser apoiar o Aracnofan com algum valor financeiro, você pode fazer isso através de padrim.com.br/aracnofan. Isso ajuda a gente a cobrir vários custos que o site tem, de hospedagem, como podcast e o site em si, enfim. E em troca tem algumas recompensas que você pode ganhar com isso. Ah, e claro, né? Se você não puder contribuir financeiramente, e mesmo que você possa, você também nos ajuda muito compartilhando os podcasts e as publicações do Facebook, Instagram, etc. com amigos. Espalhe a palavra do Aracnofan, que nosso único objetivo é a conquista... Não, desculpa. Nosso único objetivo é juntar o máximo possível de fãs do Homem-Aranha para trocar ideia e compartilhar nossas experiências. Muito bem? Então, é isso aí. Bora pro programa. Eu não sei que critérios vocês usaram. Eu tentei fugir um pouco do óbvio. Essa foi a questão principal para mim. Então, assim, já dando um spoiler aqui da minha lista, eu, por exemplo, não coloquei a luta do Aranha contra o Duende Verde lá na morte da Gwen Stacy, que eu achei que ia ser meio óbvio, apesar dela ser uma luta muito boa. De resto, fui puxando aqui da memória, fui lembrando de alguns vilões que eu gosto e que geraram aí lutas interessantes. Peguei aqui as edições para dar uma revisitada, para confirmar mesmo. E daí separei aqui quatro lutas e ainda deixei uma aqui para menção honrosa no final. Vocês querem comentar aí mais ou menos qual foi o critério de vocês? O meu critério foi assim, eu tentei pegar de uma época que é meio subestimada pelos leitores velhos por ela ser nova demais e pelos leitores novos por ela ser velha demais, os anos 2000. Uhum. Tentei pegar umas lutas boas dessa época. Ah, meu critério, na real, é se o desenhista é bom, o que já conta bastante, né? Se o cara desenha cenas de ação de forma fluida. E também, obviamente, a questão da luta ser disputada e tal. Tipo, não vale muito a pena colocar uma luta de duas páginas que o Aranha vence em pouco tempo, ou que o Aranha só apanha, por exemplo. Então eu coloquei lutas mais equilibradas, assim, que tem reviravoltas e tal. Eu tentei ir nessa linha, assim. É, pra mim, eu tentei pegar lutas que, na minha cabeça, eram super legais. E aí eu fui pegar as revistas pra comparar mesmo se elas eram legais mesmo ou se eu que tava imaginando errado. E, incrivelmente, eu tava imaginando certo. As lutas eram boas. E, pegando as revistas, uma era até melhor do que eu lembrava. Beleza. São muitas histórias, então são muitas lutas. Esse programa provavelmente vai ficar muita coisa de fora. A gente pode gravar até no futuro, né? Um volume 2, um volume 3, uhum, com outros participantes também, para outras pessoas comentarem. E lembrando que a gente focou aqui só nos quadrinhos, né? A gente até tinha pensado para ver se incluía de repente até cenas de filme, jogo, desenho, mas aqui a gente vai focar só nos quadrinhos mesmo. E talvez futuramente, nas futuras edições, a gente vá para essas outras mídias aí, que também tem bastante coisa legal. É, um outro critério que eu esqueci de comentar... Até porque luta de jogo é você que cria, né? Sim, sim. Então fica meio difícil avaliar. E só daí um outro critério que eu peguei aqui, que eu fiz a minha seleção também, é a luta do Homem-Aranha contra o vilão sozinho, né? O Aranha sem apoio. Então, tipo, não vai ter Gata Negra ajudando, não vai ter, sei lá, Capitão América, Tocha Humana ajudando também. Pensei nas lutas do Aranha solo. Mesmo que tivesse outros vilões participando, mas o Aranha enfrentando sozinho. Afinal, são as melhores lutas do Aranha e não do Aranha e seus incríveis amigos. E aí, alguém quer puxar a primeira aí? Vai ser um papo bem solto, né? A gente não tem uma pauta certinha pra seguir. Quem escolheu a do Fanático já pode começar falando ela pra gente falar de uma vez, né? Já tirar o elefante branco da sala? Exato. Alguém escolheu a do Fanático? Meu Deus, ninguém escolheu a do Fanático. Nossa, beleza, eu deixei ela de ali, né? Eu tirei ela fora, então eu vou falar dela. Já que vocês não escolheram, eu considero ela... Olha, já começou com uma do Romitinha, pra alegria do Maurício, né? Eu considero ela uma luta completa, sim. O Aranha, ele tem um objetivo, que é proteger a Madame Teia, né? Então, a luta gira em torno disso, é o Fanático tentando chegar nela, né? Pra sequestrar ela, enquanto o Aranha tenta impedir, né? Então a luta, ela vai ocorrendo em vários cenários, né? Conforme o Fanático vai andando, o Aranha vai atrás, batendo nele, tentando de tudo pra parar ele e tal. E é um dos vilões mais poderosos que o Aranha já enfrentou, e ele, de jeitos criativos, né? Ele vai aos poucos cansando o Fanático até vencer ele, né? Até parar ele de vez. A história, não, ela saiu lá na Amazing 229, né? Que é da fase ali do Roger Stern, né? No início. É, e não sem antes o próprio Fanático cansar o Aranha, né? Porque... faz um bom tempo que eu li essa história, mas, se eu não me engano, tem até um momento que ele pensa em desistir, né? Tipo, ah, deixa pra outro resolver, eu não tô conseguindo. Tô falando certo? Eu não me lembro mesmo se é isso que acontece. É, o Aranha, ele se questiona a todo momento o que pode acontecer e tal, o que ele deve fazer. É uma luta, assim, bem de superação mesmo. Eu acho que vale a pena comentar ela nas melhores, porque além de ela sempre ser comentada como uma das melhores histórias e tal dessa época, a luta é o principal motivo disso, né? Já que a história, ela praticamente 90% dela é a luta, né? E o Aranha nunca tinha enfrentado o Fanático antes. Depois dessa luta, ele teve algumas revanches contra o Fanático, tanto nas histórias dos X-Men quanto no Team Up, no próprio título do Aranha, aquele do McFarlane. Ele acabou enfrentando o Fanático outras vezes e sempre é relembrado dessa história e tal. Mas aqui é a única vez que ele enfrentou ele, digamos, solo, assim, e foi bem interessante. O Fanático, ele sempre gera boas lutas, independente de quem ele esteja enfrentando, né? É bom quando fazem ele de forma coerente. E o Fanático, ele, a princípio, não tá ligando nem um pouco pra luta, né? Quando o Aranha chega ali pra tentar deter, ele faz aquela rede de teia ali no meio da rua. E o cara em nenhum momento para, ele não olha pra trás nem nada. Ele só segue aí focado na missão dele. O Aranha vai socando, tentando parar, segurar as pernas dele e tudo mais. E ele não olha nem pro lado, né? O aranha é tipo uma mosquinha ali zumbindo em volta da cabeça dele. Sim, e o John Romita Jr., ele usa aquele artifício da vários aranhas, entre aspas, aparecendo ao mesmo tempo pra mostrar, tipo, uma sequência de golpes que o aranha faz contra ele e tal. É. Tem várias... eu acho bem interessante a forma que ele faz o aranha enfrentar o fanático. Tipo, ele vai esgotando todos os recursos, sabe? Ele usa absolutamente tudo que o aranha tem. E, claro, várias dessas lutas que a gente vai comentar, o aranha vence na inteligência, né? E essa é uma das várias aí, que ele não vence necessariamente na porrada, né? Ele vence de forma estratégica. Essa luta é uma luta que poderia ser adaptada num jogo, na minha opinião. É, na verdade ela meio que foi, né? Lá no Shattered Dimensions tem uma fase que é só luta contra o fanático. Eu não lembro, por causa que o Shattered Dimensions eu joguei bem menos, joguei mais o Edge of Time. É legal essa luta, é na parte do Homem-Aranha clássico. Mas é o Aranha normal que enfrenta ele ou é um dos outros lá? Não, é o normal mesmo. O Aranha clássico, é. Acho que é logo depois da fase do Homem-Aranha. O fanático, ele meio que pisa numa dos pedaços da tabuleta lá do Homem-Aranha. Aí o Homem-Aranha tem que ficar perseguindo ele pela cidade, até que uma hora eles se enfrentam lá no edifício da Oscorp. Aham. Uhum. Bom, é mais ou menos isso. Eu acredito que é uma escolha meio óbvia, mas que a gente tentou fugir do óbvio, então eu vou falar ela só pra não deixar de fora mesmo, porque eu acho que ela vale a pena comentar. É engraçado isso que você falou, Everton, porque a integração, não, a formação desse nosso grupo aqui influencia muito nas nossas escolhas, né? Aposto que se fosse o Eric ou o Magaren que tivessem aqui, eles com certeza teriam escolhido essa luta, né? Mas aí como eu pensei que o Maurício ia escolher por causa do Romitinha também, mas... Ah, ela até me passou pela cabeça, mas ela caiu muito na parte do óbvio ali que eu pensei também, né? Porque sempre que tem uma lista aí de melhores lutas que se vê nos sites afora, sempre tem essa luta dele, né? E não querendo desmerecer ela, porque ela é realmente muito boa, mas eu quis fugir um pouquinho do óbvio, e justamente porque eu tinha certeza que alguém já ia mencionar ela aqui. E isso que o João falou é uma observação bem interessante mesmo, né? Tivesse ela... o Eric, o Magaren, o Ônio mesmo também aqui... Com certeza os três teriam citado ela. Ela tava fora das minhas quatro principais, mas eu não queria deixar de falar. Então eu vou tirar uma aqui, depois qualquer coisa sobrar tempo a gente fala. Pra quem quiser ler essa daqui, então, Homem-Aranha 37 de abril, ela saiu encadernado também, né? Nos últimos anos aí, pra quem quiser informar. Ela saiu na fase da Salvat, naqueles encadernados lá. Eu não lembro exatamente focado. Eu não sei qual o número da edição, mas você acha ali. É a publicação mais recente que tem ainda. Eu não me lembro de ter sido republicada ainda em outros lugares. Show. Boa luta, boa luta. Beleza. Próximo, quem quer ir? Quem ainda mais? Legal, eu vou pra outra luta, também desenhada pelo Romitinha, que segue um pouco o esquema dessa do fanático que a gente citou, que é a briga do Homem-Aranha com o Morlun. Opa, a primeira Gustavo, bate briga. Bate aí, high five. Aê. Bate aí, high five também. Também tá coloquei ela aqui. Caraca, essa luta é muito boa. É, porque ela segue quase o mesmo esquema. É o Homem-Aranha brigando pela cidade com um vilão extremamente poderoso. Com a diferença que dessa vez esse vilão ele não está ignorando o Homem-Aranha. O alvo dele é o Homem-Aranha e ele vai fazer de tudo para pegar o Homem-Aranha. Inclusive, eu vou interromper você um pouquinho aqui, Gustavo, só para falar o porquê que eu coloquei essa e não a do fanático. Apesar do fanático ser muito boa lá, conforme a gente estava comentando, essa parece que a questão é muito mais pessoal. O Aranha não tá lutando pra salvar outra pessoa, ele tá lutando pela sobrevivência dele. Eu achei que o senso de urgência dessa história é muito maior. Por um momento eu pensei que o Maurício ia comentar que a questão que determinou ele escolher essa foi que naquela é só o Romitinha, né? Se é o Romitinha no auge. Exatamente, também contou bastante. Essa luta é muito boa também, porque o Morlun ele se comporta como um exterminador, ele não para por nada, ele continua atrás do Homem-Aranha, não importa pra onde o Homem-Aranha vai. E tem uma hora na luta que o Homem-Aranha só fala: caraca, eu tenho que sair daqui, eu vou morrer. E quando ele tenta ir embora, o Morlun começa a ir atrás dos inocentes pra trazer ele de volta. Exato, cara, é muito bom. E o Morlun ele é um vilão vilanesco de verdade. Ele percebe que o Homem-Aranha tá tentando se salvar, ele vai atrás de inocentes, ele começa a causar caos na cidade. E vai deixando aquele rastro de destruição, e ao mesmo tempo que o Aranha fica naquele conflito. Ele quer fugir porque ele percebe que não tem nada que ele possa fazer. Mas se ele fugir, pessoas vão morrer, sabe? Ele fica naquele dilema ali. Até que ele decide abraçar a morte. Tipo, dane-se, vou tentar acabar com esse cara, nem que eu morra tentando. Pois e tem uma coisa um pouquinho diferente em relação ao do Fanático, que o Fanático era um personagem já conhecido da Marvel, tinha enfrentado os X-Men várias vezes, ele sempre lutava com os X-Men todos juntos, né? Então a gente já sabia que ele era poderoso pra caramba, mas o Morlun era um personagem novo, era um personagem que não tinha um background, então a gente não sabia até onde os poderes dele, o que exatamente ele fazia, ele era meio vampiresco, assim, digamos, mas ele tinha uma força ainda que a gente não sabia a extensão, a gente não sabia até que ponto ele podia chegar, que novo poder que ele ia apresentar e tal. Então ela tem toda essa questão de ser um personagem novo também. Sim, e vai criando ali, vai construindo uma tensão em volta dele, porque você vê ele chegando na cidade, falando que vai atrás da presa dele, sei lá o quê, você não sabe quem que é esse cara. Ao mesmo tempo surge o Ezequiel lá dando um aviso pro Homem-Aranha, falando, ó, chegando um cara aí, se eu fosse você, eu me escondia. Daí o Aranha, por que eu vou me esconder? Eu não sou covarde nem nada. E daí quando o Morlun chega, ele até vai pro Ezequiel e fala, meu, me esconde. Aí ele fala, agora não dá mais. Ele encostou em você, ele vai te achar em qualquer lugar. É, cara, essa parte é muito boa. Ele chega pro Ezequiel, Ezequiel, me ajuda. Aí o Ezequiel fala, isso é um problema seu, se vira. Ele dá uma de Homem-Aranha do Tobey Maguire, né? Pode falar, João. Não, eu ia perguntar pro Gustavo se... Eu não sei até onde ele separou a luta dele, mas na minha lista eu separei a luta toda, sabe? Até o Ezequiel entrar na luta, o Morlun derrotar o Ezequiel, depois... Não, eu separei até o Homem-Aranha derrotar o Morlun na base da ciência. Caraca, é isso aí, é muito boa a continuação, né? Porque depois que o Morlun suga o Ezequiel, o Homem-Aranha ele vai lá na base da ciência, né? Ele faz aquela parada radioativa, se injeta, pra quando o Morlun tentar absorver ele, o Morlun absorver a radiação e começar a se decair. Isso é muito bom, cara. E depois dessa toda essa luta dele, que aí o Homem-Aranha conseguindo dar porrada de volta no Morlun, isso é muito. Aí chega um ponto que o Morlun ele meio que implora pela vida dele, né? Depois dessa surra. Sim, e daí que o Peter fica ferrado mesmo, né? Tipo, você matou um monte de pessoas só pra me atrair, você quer que eu tenha piedade de você agora? É aquela coisa. Daí ele vacila, né? E no fim o Morlun acaba sendo morto por um aliado que ele tinha ali, que era tipo um cara que ele, sei lá, hipnotizou. É um escravo assim. Dele. Um escravo, é. E daí o cara falou, dane-se, não quero mais ser escravo, vai lá e pega o Morlun naquele momento de fraqueza e atira nas costas dele, né? Ele, na verdade, poupa o Aranha da decisão, né? Porque é complicado. Se o Homem-Aranha deixasse o cara vivo, ele com certeza ia voltar pra querer matar ele. E a gente sabe que ele ia deixar. É. E aí tem essa coisa. Eu não posso matar esse cara, mas eu também não posso deixar de matar esse cara. E é legal que toda essa luta culmina na Tia May descobrindo que o Peter é o Homem-Aranha, né? Porque ele chega todo arrasado, sangrando em casa, só desmaia na cama. E a Tia May chega e encontra ele todo quebrado, sangrando, e a roupa do Homem-Aranha no chão. Meu, e você falou da Tia May, tem aquela cena lá que ele pega uma distância da batalha só pra ganhar um tempo, pra ligar pra Tia May e falar que ama ela, aquelas coisas meio que uma última despedida. Né? Esse sentimento de caraca, é muito dramático. Cara, as pessoas gostam de mim. É, isso é muito bom. É muito bom. E meu, o... Além de eu gostar muito da arte do Romitinha nessa época, a narrativa visual dele melhorou de um jeito. Você compara, assim, com a história do Fanático, que foi ele que desenhou também. Não tô nem falando do estilo de arte agora, tô falando da narrativa visual mesmo que ele vai criando. Você vê que tem muitos elementos ali parecidos, mas que foram melhorados. O Fanático tem aquela cena lá que tem os vários Homens-Aranha em volta ali do vilão e tudo mais, pra dar aquela sensação de movimento. Isso é repetido aqui no do Morlun. Mas assim, o Romitinha ele explora umas outras coisas ainda, tipo, essa página que eu mandei aí pra vocês no chat, cara, eu acho ela lindíssima. Ele soube explorar muito, assim, a questão da ação visual, junto com o sentimento de urgência que o roteiro pedia, assim, eu acho tudo muito bom, cara, muito bom mesmo. Show, só palmas pra essa luta. Eu só queria dar uma observação que o Morlun, ele é um vilão que ele se destaca na galeria de vilões do Homem-Aranha, porque a maioria são... Por, assim dizer, palhaços fantasiados. E ele não, ele é uma ameaça séria. Ele é uma força da natureza, quase. É a ameaça séria. É a ameaça séria e é o místico, né? Foi quando o lado místico foi inserido aí nas histórias do Homem-Aranha, que o pessoal não gosta muito e... Da parte do Morlun, ela ainda tava legal. E depois foi surgindo, inclusive, pra quem acompanha o grupo do Facebook já tá sabendo, já eu tô relendo a fase do Straczynski com o Romitinha. E chegou no momento agora que eu tô achando ela um tanto quanto repetitiva, porque a impressão que dá é que sempre os novos vilões que o Straczynski cria, assim, que são os vilões importantes, dos arcos importantes, é sempre essa coisa, assim, é um cara místico, imbatível e coisa nesse sentido, sabe? O primeiro foi o Morlun e depois veio a Shatra, é, que é bem mais desconhecida, mas por ver um repeteco do Morlun, né? A Shatra é uma vespa, uma mulher vespa mística, e como as vespas se alimentam das aranhas da natureza, ela também vem atrás do Homem-Aranha. E ela é invulnerável a socos e tudo mais. Eu achei, além de ser repetitivo, eu achei a história dela até como se o JMS tivesse menos inspirado, sabe? Mas essa do Morlun, ele tava com tudo mesmo, foi muito bom. É. Não, essa da Shatra, a impressão que dá é que o editor chegou nele, lembra da história do Morlun? Vamos fazer isso de novo. Mas eu já contei tudo que tinha pra contar aquela história. Não, vamos fazer de novo, faz uma coisa mais forte com o Morlun. Faz uma ameaça mais forte com o Morlun, e aí vai dar certo. Aí deu nisso. É, pois é. E aí, mais algum comentário? Posso... Você já terminou? Posso seguir? Pode seguir. Vamos lá. Eu vou fazer uma dobradinha, já que o Gustavo falou da primeira aparição do Morlun. Eu vou pegar a outra aparição do Morlun, que é na saga do Outro, desenhada pelo Mike Deodato. Pois é. Eu até pensei em colocar essa, mas eu tava, na hora eu ainda tava pensando, não, eu vou colocar só histórias boas. Caraca, eu gosto muito dessa luta, dessa outra aparição do Morbius, porque ele vai pegar o Homem-Aranha no clarim. Não do Morbius. É, do Morlun, perdão. Que ele vai pegar o Homem-Aranha no clarim. Ele chega pulando pela janela do clarim, o Jonah Jameson se assusta, aí ele leva a luta pro lado de fora, eles ficam lutando ali nos prédios, é pancadaria frenética na arte do Deodato, é muito bom de ver. E aí o Homem-Aranha, ele não entende por que o Morlun tá ali, aí ele começa a dar porrada no Morlun, ele começa a pensar, caramba, eu tô ganhando, tô vencendo dele. E aí o Morlun arranca o olho do Homem-Aranha, porra. Pois é, né? É o Morlun descendo o cacete no Homem-Aranha de novo, só que dessa vez ele não teve tempo de pensar no plano, e o Morlun, ele não tá lá pra brincadeira dessa vez. É, e essa é a parte da reviravolta, né, do Homem-Aranha tá por cima, dando soco na cara do Morlun, achando, caraca, eu vou vencer. E aí o Morlun arranca o olho desse, nada, come, e aí depois ele começa a sentar porrada no Homem-Aranha, e aí a última página da edição é o Homem-Aranha todo estourado no chão de concreto, quebrado, sangrando, com a roupa rasgada. É. A luta é muito boa também. Ele só foi salvo pela polícia, se eu não me engano. Apareceu a polícia e o Morlun não tinha tempo pra se alimentar. Ele decidiu esperar ele mandar ele pro hospital pra ele terminar o serviço lá mesmo. Teve que esperar ele renascer no casulo. É. Que tem essa, uma das fraquezas do Morlun, como vampiro ele é cheio de fraquezas, né? É que ele fica vulnerável quando ele tá se alimentando. E isso é legal, né? É como um animal selvagem. O animal selvagem é o momento que ele tá mais vulnerável na natureza, quando ele tá parando pra se alimentar. Acho que um dos destaques dessa briga que teve essa mudança brusca da primeira briga com a segunda, é que dessa vez o Morlun... A primeira briga não era pessoal pro Morlun, era comida. Ele tava só brincando com a comida dele um pouco. Mas não era nada sério. Na segunda vez que ele voltou, o assunto já era vingança pessoal mesmo. Ele esperou o Homem-Aranha estar morrendo, ele tava praticamente... Ele tava com uma doença incurável, né? Tava todo moribundo. Ele só esperou o Homem-Aranha estar no momento mais frágil dele pra descer a porrada sem dó nem piedade. E a arte do Deodato, né? Muito boa do Deodato. Essa história eu não consigo comentar muito, porque ela no campo que eu não li ainda, na verdade, eu até tenho as edições dela, mas eu não li. É. Mas o que eu tenho pra comentar, assim, é que as artes de capa dessa época são muito boas, cara. Eu gostava bastante das capas dessa fase aí do outro. E até aquela arte de divulgação dela também, que é o Homem-Aranha Vitruviano, né? Era muito da hora. Eu lembro que na época eu tinha algumas revistas que vinham com essa arte de divulgação aí, era muito boa. É. Ah, detalhe que... propaganda, sim, toda revista da Marvel dessa época tinha essa propaganda. E detalhe que essa luta, ela teve toda uma preparação, ao contrário da primeira luta do Morlun. Ele ficou aparecendo, assim, espiando o Homem-Aranha por várias edições antes de decidir ir pro abate. Ele aparece atrás de parede, no topo de prédio. Eu vou admitir aqui, a Panini, na época, ela fez um trabalho primoroso. Esse arco saiu em 4 edições, né? Em cada edição, a capa é de uma cor primária diferente. Não primária, né? A primeira edição é vermelha, a segunda é azul, a terceira é preta e branca, e a última é dourada. É muito bonito. Esse arco, ele tem aquele negócio da evolução do Homem-Aranha, né? Que daí ele se fecha naquele casulo de teia lá, e depois ele volta com novos poderes, e um deles é a teia orgânica, né? Que acho que era meio que pra tentar alinhar com os filmes ali na época, que tava fazendo sucesso. Na verdade, se eu não me engano, ele já tinha teia orgânica de um arco do Jenkins com a rainha. Ele também ele virou uma aranha homem, aí depois ele virou uma aranha gigante, e depois ele saiu de dentro dessa aranha já com a teia orgânica. É, já... Eu achava que era nesse arco aí do outro. Não, ele ganha alguns poderes em relação à teia dele, ele começa a ter sensibilidade com a teia dele, que nem uma aranha de verdade. Ele agora consegue aderir qualquer parte do corpo dele à superfície. Ele ganhou outros poderes também, realmente. Ele fica mais próximo de uma aranha, realmente. E esse aqui também, o... Depois ficou tudo pro quê? A força dele foi ampliada, né? Porque antes, acho que falava que ele levantava até 10 toneladas, né? Pelo menos na fase clássica ali do Stan Lee. Ah, é? Acho que depois desse chegou até 40 toneladas. Acho que chegou nos 50. É, ele ficou mais forte. Chegava até isso? Eu tinha na minha cabeça que era 25, 20... Eu vou ver aqui na Marvel Wiki, que pelo que eu lembro, ela eu lembro tem que isso. Aumentou também. Eu lembro que aumentou também, tem uns fatabuns dessa época. Da luta, né? Já depois dessa parte da luta, que a parte que ele entra no casulo, que aparece o Deus Aranha, que falando, você tem que renascer pra ficar mais forte. Vale também a leitura, Maurício, até pra você com essa parte, a What If dessa parte, que eu acho que a What If, o outro, é muito legal, porque a What If pega, tipo, se o Homem-Aranha estivesse no casulo, mas o simbionte envolvesse o casulo de teia enquanto o Homem-Aranha tá renascendo. Aí é uma história bem legal. Então isso explica aquela outra arte também, que é o Homem-Aranha Vitruviano, só que com o simbionte ali saindo da arte, né? Inclusive, eu achei capa que era parte da história também. Não, a capa dessa What If que é esse Homem Vitruviano do Homem-Aranha. Ah, legal, cara. Detalhe, ele naquela época, ele inclusive, o Borlo tava tão fodido que o Homem-Aranha precisou ganhar dele usando um daqueles... Como é mesmo? Um deus ex-máquina de roteiro lá que foi o poder lá dos ferrões que saem do pulso. Ele derrotou o Morlun num susto com esses negócios. É, porque era um poder que o Homem-Aranha não tinha, né? O Morlun não tava preparado pra isso. Aí começou as viagens, né? Aí que o pessoal começou a pensar, tá indo meio longe essa coisa. Depois tiraram tudo isso, né? No pacto ali. Foi quando sumiu, digamos, as consequências do outro, praticamente todas, né? Teia, a força, tudo foi apagado ali, né? Só para confirmar aqui, a força dele foi de 20 toneladas nessa época mesmo. Eu sabia que era nessa faixa aí, eu tinha lido isso num databook, meio que dobrou a força praticamente. É, dobrou, antes era 10 toneladas mesmo. Ah, eu vi em algum lugar que já tinha chegado a 40 e achei que tinha sido nesse arco aqui. Cara, tô dando uma folhada aqui nas edições e o desenho tá muito bom mesmo aqui da batalha. Tô vendo essa parte aqui, o João comentou que ele entra no... O Morlun entra pela janela do Clarim e daí começa a batalha nas ruas lá. Cara, é muito bom. O Deodato tava mandando muito bem. E o Deodato, ele faz o Homem-Aranha do universo Dragon Ball Z, né? Com todos os músculos possíveis. Todos os músculos e mais um pouco. É. Então é isso. Essa era a minha primeira luta separada aqui na minha lista. Beleza. Na verdade, minha segunda, fechar. Porque a minha primeira era a primeira aparição do Morbius. Aham. Morlun. Morbius. O Straczynski que ele cagou em fazer um vampiro com nome parecido com o do Morbius. É, e depois veio a série do Loki e colocou o Morbius. E você, Maurício? Então, uma das minhas que eu tinha separado, que já foi comentada também, que é a primeira aparição do Morlun. Mas a primeira que eu tinha separado aqui é um dos meus vilões favoritos do Homem-Aranha, que é o Duende Macabro. E a edição que eu separei dele é a Amazing Spider-Man 251, que tem a... Até já suposta... sei, ela briga no caminhão, né? Exato, é a suposta batalha final do Duende Macabro. Muito, eu fiquei também muito tentado a colocar ela. Eu ia colocar, inclusive, troquei por outra. Mas depois eu vou comentar melhor. E essa é da época que o Duende Macabro ele conseguiu replicar o poder do soro do Duende até um pouquinho melhorado. E a força física do Duende Macabro ela é superior à do Duende Verde original. Sim, com a vantagem ele não fica maluco, né? Ele mantém a maluquice da genética dele, né? Não vem do soro daí. É, ele só é maluco porque ele é um psicopata. Ele é psicopata. Existe uma diferença entre psicopata e psicótico. O psicótico é o Norman Osborn, o psicopata é o Roderick Kingsley. É verdade. O Macabro nessa luta, ele tá chantageando todos aqueles que ele encontrou alguma coisa nos diários do Norman Osborn, né, pra incriminar eles. Daí tá lá o Fisk, o Jameson, todo mundo e tal. Ele tem os poderes de todo mundo, o próprio Harry. E daí o Aranha vem pra impedir ele nisso, né? E daí eles começam essa porradaria deles aí, a luta mais física deles, né? E tem um negócio, dos diários do Norman Osborn teria uma parte que também teria o segredo do próprio Peter, né? Afinal, o Norman conhecia a identidade secreta dele e ele tinha anotado em algum lugar desse diário. Sim, e daí quando ele tem o início ali da batalha, o esconderijo do Duende Macabro, ele pega fogo e vê que os registros lá do diário estão no fogo também. Ele não fez cópias nem nada, né? Já mostrando aí a importância do backup. Aquela luta do Duende Verde com o Homem-Aranha lá quando assim que o Steve Ditko saiu, entrou o Romita lá na Amazing 3940, que também pega fogo lá no esconderijo dele e tal. Uhum, sim. O Norman Osborn, ele tirou lições lá com o Samuel L. Jackson do Kingsman, né? Papel não dá pra hackear, né? Então é mais seguro. E daí o negócio começa a pegar fogo lá e o Macabro tenta dar um golpe final ali no Homem-Aranha e pega o furgão dele pra ir embora. Só que daí o Aranha, no último segundo, ele consegue se arrastar pra debaixo do furgão e grudar no assoalho ali, né? E daí ele vai escalando e até aparecer na frente lá do para-brisa do Duende Macabro. E daí o Macabro fica, mas o meu carro aqui é blindado, esse vidro você não consegue quebrar, não sei que você tenha a força de uma granada. Nisso o Aranha dá um soco no vidro e o vidro trinca. Cara, o Romitinha, esse soco que ele desenhou é lindo. É a terceira história que a gente tá comentando. A quarta história que a gente tá comentando, quarta luta, e é a terceira do Romitinha. Olha, é aí. O Ron Frenz esse aqui. A arte já do é Ron Frenz. Frenz. É o Ron Frenz. Não é com o Defalco, não é com. É. Tá, mas é o Stern ainda, né? É o Stern. Sim, é o Stern, é a última edição dele no título. Isso. Ah, tá, já tinha saído o Romitinha, então eu ia entrar do Ron Frenz nessa. Sim. E daí a luta segue nisso, o Macabro dirigindo alucinado ali pela cidade, atropela pessoas, vem polícia atrás, e o Aranha não consegue quebrar o vidro, daí ele arranca aquela escotilha ali da parte de cima, e os dois começam a brigar dentro do furgão, que é um espaço extremamente limitado. Calma, só pra comentar, você disse que era uma briga do fogão lá, atropelando todo mundo na cidade. Por acaso isso foi adaptado no Espetacular Homem-Aranha 2? Sim, lembra um pouco, né? A cena que ele aparece ali também. Vem cá, eu abri aqui e é o Romitinha, assim. A luta final ali na edição 251 é o Ron Frenz. Ah, tá, mas é que a história ela tem os dois, né? É verdade. Ela tem duas partes, é. Ela tem as duas partes. A primeira parte da luta ali, digamos, antes do furgão é o Romitinha. É o Romitinha, daí troca pro Ron Frenz. É verdade, é que ele faz a transição, né? Eu tinha na minha cabeça que o Ron Frenz começava justamente na primeira aparição do Uniforme Negro. Inclusive, essa história, ela termina, né? Com a Aranha entrando nas Guerras Secretas e tal. Sim. Mas, enfim, é isso mesmo. A transição é feita nessa luta. Eu só não lembro, Everton, que eu dei uma olhada meio rápida, que algo tinha acontecido que deixou o Homem-Aranha sem o sentido aranha dele também. Então, ele ainda tava com essa desvantagem na batalha. O Macabro, ele tem um gás lá que foi inclusive do Duende Verde, né, que ele encontrou lá nos... Ele usava os artifícios do Duende Verde, né, tinha o gás que tirava o sentido de aranha, amortecia. O Duende Verde tinha usado numa das histórias iniciais lá. Ele usou a própria máquina de controlar pessoas ali, aquela do cientista lá, que o Norman Osborn também estava envolvido. E na história que o Aranha foi controlado e, tipo... E daí até se uniu ao Octopus meio desmemoriado. Foi a mesma coisa que ele usou pra fazer o Ned Leeds de cobaia e tal. Ele usava várias coisas ali do verde. O Roger Stern, ele tava resgatando muita coisa da fase Lee Romita, né? Isso era muito bom. O mais importante pra mim dessa luta aí é o final dela com a máscara do Duende no rio, assim, tipo, subindo. Só resumindo aqui a batalha, né? Ele põe o furgão no piloto automático e vai lutar com o Homem-Aranha ali, né? E no meio da batalha, o sentido de aranha dele volta, e daí ele já fica crescendo pra cima do Macabro. Ah, agora eu que tô na vantagem. E o cara fica meio intimidado. E nisso, o furgão lá, o piloto automático, tá passando no pier lá nas docas de Nova York e cai no rio Hudson. E daí o Aranha fala, não, ó, a gente vai se afogar, vamos sair daqui. E o Macabro fala, você tá louco que eu vou deixar você me salvar? Eu vou levar você pro túmulo junto comigo, explode. Aí o Aranha consegue sair nadando, caiu, né? E a gente não que ele era. Pois é, né? Macabro fosse revelado uma edição mais do que o mistério foi a da morte do Duende, só que ele acabou tendo que sair do título um pouco antes. Depois teve toda uma confusão que eu acho que isso... E daí é basicamente isso, né? A luta entre eles. E essa edição... Como o Macabro já estava ameaçando todo mundo ali, o Jameson quis dar um passo à frente, né, para ele não ser incriminado pelo outro. Ele se revela lá no... A manchete do Clarim Diário do dia seguinte é... Jameson sai fora e assume que criou o escorpião. Pois é, né? Ainda bem que o Jameson... Que isso, esse processo acabou em pizza pro Jameson, né? É, pois é. E daí acaba realmente com a Aranha partindo lá pras Guerras Secretas. Mas essa história, então, pra quem quiser, é Homem-Aranha 69 e 70 de abril. Mais especificamente na 70, que tem toda essa sequência aí que o Maurício comentou. E a capa, inclusive, é bem boa também, né? Que é a mão do Homem-Aranha saindo do rio, segurando a máscara do... É, a capa é muito bonita. Ela foi republicada na Teia do Aranha também, não lembro exatamente o número. Acho que foi perto das 70 ali, 60 e poucos. Um pouquinho antes das Guerras Secretas ali. É, e mais recente ela foi publicada no encadernado do Dante Macabro, da Panini. É verdade, é saiu também, que é justamente... Aquela série Marvel Vintage, A Origem do Duende Macabro. Bom, então passando aqui para outra da minha lista, até vocês comentaram ali na luta do Morlun, da segunda luta, na primeira luta do Morlun, que ele liga pra Tia May, se despede dela e tal, tem uma nessa linha que eu decidi escolher também, que ela também tem toda uma preparação que é tão boa quanto a própria luta, que é uma luta contra o Octopus, que na minha opinião é um dos vilões que gera as melhores lutas, que foi publicada no Homem-Aranha 50 e 51 de abril, que ela compila as edições Espetacular Spider-Man 78 e 79, da fase do Humano. Ah, eu separei essa aí também, hein? Ah, é? Separei ela também. É a luta... É muito boa. As Portas da Morte, né? É, basicamente, o que estava acontecendo aqui nessa época, o Coruja e o Octopus estavam numa rivalidade e tal. No meio da guerra dos dois lá, a Gata Negra tentou ajudar, acabou sendo ferida quase que mortalmente pelo Octopus. E ele e o Aranha meio que vão travar uma luta final. Só que o Aranha tá meio que decidido que ele pode morrer naquela luta, porque o Octopus estava forte pra caramba. E daí tem toda uma história de preparação dele... meio que inconscientemente se despedindo de todo mundo, tipo, na faculdade, daí ele se junta com os amigos dele, depois com a Tia May, ele meio que vai dando um adeus, assim, pra todos os conhecidos, sem... Por isso o nome da história é O Longo Adeus, né? Tipo, ele vai meio que, aos poucos, se despedindo de todo mundo, e daí a cena final é ele se despedindo da Gata Negra no hospital, e ele pula da janela do hospital, né? E o Octopus já tá subindo, e daí, tipo... A cena corta aí, e daí na próxima edição é só a luta. E é basicamente eles andando por toda a cidade, assim, edição, né? Andando na porrada. A edição na capa já traz também o nome do título, que é A Batalha Final. E a gente isso, sabe que é a final, né? Mas tava criando todo esse saiu, drama. Saiu justamente na Homem-Aranha 50, né? Meio que combinou ali ela ser uma... Uhum. Uma edição especial, digamos. E esse realmente foi um confronto final, digamos assim, porque meio que fechou... O Octopus, durante todos os anos 80, depois desse confronto ali, que ele teve essa batalha final, ele meio que fica... Ele tem uma consequência muito forte, porque, tipo, o Aranha, ele consegue vencer ele, né? Ele vai lutando por toda a cidade, tem vários cenários, eu gosto disso quando as lutas, elas mudam de lugar. Isso é um padrão que a gente vai comentar aqui. Várias lutas que a gente já comentou, elas vão mudando de cenário, né? Conforme a luta vai acontecendo. E aqui, a luta vai parar em uma construção, eles derrubam tudo. Daí depois ele vai pros trilhos do trem. Enfim, o Aranha, ele consegue finalmente derrotar o Octopus. E ele meio que traumatiza ele no final da história, né? Tipo, ele... Ele arranca os braços do Octopus. Os tentáculos do Octopus com toda a força, meio pra se vingar da Gata Negra ali. E nisso descobrimos que o Dr. Octopus, ele sente dor nesses membros também. A ligação mental deles é muito forte e tal, e o Octopus meio que se traumatiza depois dessa derrota, porque, tipo, ele ficava todo momento falando que ele era superior, que ele blá blá blá, e ali ele meio que começa a ter um temor, ele pensa, não vou ter chance e tal, porque o Aranha, depois que derrota ele, o Aranha, ainda furioso, ele fala que o Octopus nunca vai derrotar ele, que ele pode tentar quantas vezes for, que ele não vai conseguir, que ele vai fracassar e tal. E nesse momento o Octopus meio que ele tem um choque, assim, tipo, aquilo bate no ego dele a ponto de que ele fica traumatizado com o Homem-Aranha, e ele passa praticamente toda a fase do Uniforme Negro, toda ela, sem aparecer quase, aparecendo em uma outra história, e sempre meio traumatizado, assim, meio aracnofóbico, digamos assim, que é a fase do Octopus aracnofóbico, né, que ele simplesmente não consegue... enfrentar o Homem-Aranha, ele meio que fica todo paranoico ali, né? Tem várias histórias, até que o próprio Aranha conserta isso, porque o Octopus tava ficando enlouquecido, né? Só pra explicar o negócio. O Octopus ficou tão traumatizado e tão assustado com o Homem-Aranha, que ele literalmente ele decidiu que a melhor coisa a fazer era envenenar toda a cidade na esperança de matar o Homem-Aranha junto. E o Homem-Aranha teve que curar ele desse medo pra ele não matar toda a cidade no processo. De novo, né? Psiquiatra. Isso já é lá na fase. Já é depois do casamento, já é bem. É lá no Michelin, sim. Se eu não me engano. Michelin, isso aí, é bem nessa parte. Ele faz aquela base embaixo do Clarim Diário, né? Uhum. Tem isso também, tem a base do Clarim Diário. Ele já reúne o Sesqueto, enfim, ele volta a ser. Ele vira o Octopus do Jaleco Branco ali, né? Uhum. Mas. Que também é uma fase muito boa e tal. Mas essa daqui é meio que o fim do clássico Octopus, né? O fim da era clássica do Octopus, esse confronto aí, que ele é da época do Bill Mantlo, né? Espetacular, que é uma fase muito boa. Com os desenhos do Almigron, que não é um desenhista muito badalado, na verdade, ele serviu mais até como arte finalista. Mas a luta é bem feitinha, assim, tipo, o traço dele não é a melhor coisa do mundo, mas a luta ela é bem dinâmica, tem vários cenários e tal, tem até eles se enfrentando no hospital no início, eles passam por um, meio que uma máquina, como era pra ser, tipo, um raio-x, assim, daí, tipo, tem o esqueleto deles lutando numa cena, o cenário passa pela frente, sabe, e daí fica aparecendo os dois lutando só em esqueleto, daí tipo, depois eles pulam de lá, é uma luta que vale bastante a pena, assim, ler todo o arco que vale a pena. Sim, uma coisa que eu gosto nessa luta é como ela começa ali no hospital, eles vão passando aí por diferentes salas, né, diferentes recintos aí, e tem toda aquela preocupação do Homem-Aranha com os inocentes, que isso é uma constante bem legal, eu acho que é uma coisa que foi meio que um padrão aqui nas lutas que eu separei, que é quando a luta não fica só num lugar fechado que tá só o Homem-Aranha com o vilão, né? Normalmente tem mais pessoas envolvidas, então é mais trabalho pro Homem-Aranha, né? Tipo, cuidar das pessoas que não tem nada a ver com a luta e ainda focar em derrotar o vilão. E eu tô comentando isso porque tem uma cena aqui nessa batalha que o Octopus vai lá e abre a porta lá do poço do elevador e parte os cabos, né? E daí o Aranha vai lá, joga o Octopus pra longe e fica segurando ali o pessoal até eles conseguirem sair. Isso é no início ainda. É. E assim, vocês comentaram, mas eu escolhi essa batalha pensando nessa cena também, mas aí eu fui pras páginas finais e não é aqui que ele arranca os braços do Octopus, cara. É no início do arco, na verdade. Ele arranca ali na... Quando, logo que o Octopus fere a Gata Negra ali. Que, tipo, ah, tá, eu achei que ia ser nessa edição mesmo. Eles estão em volta dela, presos ali e tal, ele meio que arranca. Mas aí, sim, aí ele enfrenta o Octopus. Na verdade, ele só meio que traumatiza ele derrotando, naquela cena lá perto do trem ali, né? Porque aqui a vitória, mais do que física, ele tem uma vitória moral sobre o Octopus, né? Que ele vem com aquele papo de eu sempre te venci, eu sempre vou vencer. E o Octopus falando, não, isso foi um golpe de sorte. Ele, como pode ser sorte? Você sempre perde pra mim. E aí que ele fica traumatizado aí mesmo. Ele realmente foi a vitória absoluta sobre o Octopus, né? Lembrando que o Octopus foi o primeiro vilão que derrotou o Homem-Aranha lá na Amazing 3, né? 3 ou 4. Na verdade, ele é o segundo. O Abutre conseguiu derrotar ele antes. Jogou ele numa caixa d'água, coitado. Na época que o Drummond ainda não morava lá. É verdade, tem o Abutre, né? Eu sempre esqueço de que o Abutre também conseguiu, é verdade. Mas enfim, é essa escolha, então eu roubei do Maurício aí também, né? Aí não sei se podemos passar aí pra próxima já. Cara, já que vamos falar de vitória moral, eu queria já indicar a minha segunda luta. Porque não dá pra não citar uma luta com esse vilão, mas eu tentei fugir do óbvio, que é uma luta contra o Duende Verde nos anos 2000. No arco O Retorno do Duende Verde da Peter Parker e Spider-Man, do Paul Jenkins. Ah, do infame Humberto Ramos. Ah, essa luta é legal. Aí complica a coisa, né? Porque essa... Não, esse Humberto Ramos, pra quem conhece o Humberto Ramos, esse não é o Humberto Ramos do Dan Slott, tá? Esse é o Humberto Ramos. É o Humberto Ramos quando ele fazia mangá. Desenho todo bolinha. Esse desenho dele é muito ruim, mas eu gosto. É. Não, essa luta, mesmo com a arte do Humberto Ramos, ela é muito boa, porque, assim, houve uma preparação. O Duende Verde, ele tava afim de ter o combate final contra o Homem-Aranha. E ele faz toda uma preparação pro Homem-Aranha. Ele joga o Flash Thompson no hospital com sequelas mentais pro resto da vida. Pelo menos até o retcon lá do Um Dia Mais, né? Ele ameaça matar o próprio neto. Já ameaça matar a tia May. E preparando. E ainda manda um vídeo pra mídia culpando o Homem-Aranha pela morte da Gwen Stacy. Então, assim, ele queria que a luta fosse um matar ou morrer. E ele provocou bem o Homem-Aranha pra isso. Ele estreia um novo uniforme nessa daí também, né? É um uniforme mais parecido com o do filme. Aí eles têm toda uma luta numa das fábricas químicas lá do Duende Verde. E sim, é duas edições, é uma edição e meia só deles metendo a porrada no outro até cansar. Eles tem uma hora que o Duende Verde tenta afogar ele lá num tanque de produtos químicos, o planador espatifa, explode. Eles, a edição toda deles se esporrando até não aguentarem mais. Aí quando a luta termina, com os dois já sentados num canto completamente exaustos, o Peter ele tem uma vitória moral sobre o Duende Verde. Ele afirma que ele, não importa o que o Duende Verde faça, ele pode matar o Neto, pode matar a Tia May, ele pode fazer o que quiser. Pela Gwen, ele não vai nem odiar o Duende Verde. Ele vai ter essa vitória moral sobre ele pra sempre. Se o Duende Verde quiser morrer, ele vai ter que se matar. E a edição termina com o Duende Verde pensando em se matar, inclusive. Porque ele percebe que o Homem-Aranha nunca vai fazer isso por ele. É uma vitória moral muito foda, na minha opinião. É o Duende Verde mais maluco do que nunca, né? É. É a versão mais insana dele. Não, o Paul Jenkins, ele mandou muito bem com a dinâmica do Homem-Aranha com o Duende Verde. Ele escreveu também um arco antes disso, lá do... Junto com o Dragon, nome fugiu a cabeça, Roger Stearns, lá em que o Duende Verde tenta forçar o Homem-Aranha a ser um sucessor dele, já que o Harry tinha morrido. Ah, é o legado do mal. É, ele tortura o Homem-Aranha psicologicamente até o limite, até uma hora que ele realmente, o Homem-Aranha quase... se entrega pro Duende Verde. Ele muda de ideia no último momento, mas o Duende Verde aceita aquilo como uma vitória e vai embora. Mas é isso. Eu acho que o Legado do Mal, na verdade, é uma minissérie lá dos anos 90 com o Duende Verde, sim, mas se eu não me engano é mais focada no Harry. É. Que é aquela história do que tem o do Ben Urich. É, tem um... é que eu confundi com esse negócio que ele tava procurando um sucessor e tudo mais. Mas ali o sucessor, teoricamente, ainda seria o Harry, né? Não, não é. O Homem-Aranha. Não, o Harry tenta transformar usando uma inteligência artificial, ele tenta transformar o Norm no novo duende. Isso, isso. Mas é assim, é uma luta que eu acho que ela pega muito bem essa dinâmica desse ódio mútuo entre o Homem-Aranha e o Duende Verde, pra quem quiser conhecer essa relação entre as personagens. E conseguir, é claro, relevar o fato de que está sendo desenhada pelo Humberto Ramos. Ah, não, mas eu acho que vale. Até por essa mensagem final de, tipo, eu nunca vou matar você. Se você quiser perder a sua vida, você que tire. E essa mensagem final é muito poderosa. É. Enquanto ele não odiar o Duende Verde, enquanto ele não matar o Duende Verde, a Gwen continua viva pra ele. É isso que ele diz durante a edição. Pra manter o legado dela viva, ele não vai fazer isso com o Duende Verde. Eu lembro que eu peguei essas edições, elas saíram acho que lá na Panini, na primeira série da Panini ainda, do número acho que 17 ao 20. É das 17 a 20. E eu lembro que uma vez eu, por acaso, comprei o sebo aqui, a edição 20 mesmo, peguei bem aleatório. Era o final do arco, eu não tava entendendo nada porque que o Aranha e o Duende estavam sentados ali conversando como velhos amigos. Mas, assim, mesmo tendo pegado esse final aí, peguei o bonde andando e tudo mais, eu lembro que eu achei legal, cara. E eu consegui fechar daí ela recentemente. Agora, então, depois dessa recomendação do Gustavo, acho que até vou dar uma... reservar um tempo aqui pra ler elas também, porque se eu peguei só o final e já achei legal, acho que tendo conto fica melhor. Mas é aquele negócio, né? Tem que fazer um exercício mental pra relevar as artes do Humberto Ramos. É, vocês reclamam da arte do Humberto Ramos quando ele tá fazendo Superior e tal. Nessa época ele era muito pior. Nossa, ele era horrível nessa época. Cara, nos X-Men ele é pior ainda. O Humberto Ramos, ele é um artista. Ele era um artista ruim que está em constante evolução. Um dia, quem sabe, ele vira um artista bom. Eu tenho fé que ele vai conseguir um dia. Ele é um artista péssimo que um dia talvez ele fique ruim. É. Essa é a evolução dele. A verdade é que vocês não sabem apreciar arte ruim. Que isso, eu sou fã de Cavaleiros do Zodíaco com mangá, eu sei apreciar arte ruim. A arte do Kurumada é muito merda mesmo. Só uma dúvida aqui, essa foi a primeira batalha do Aranha contra o Duende depois daquela que saiu na Homem-Aranha 200 da Abril? Eu acho que sim. Que daí eles ficaram um tempo, né, sem... Ah, não, sim, não. Trocar. Tem uma. No final da Premium ali tem um combate entre eles. Tá, né? Essa fase Premium pra mim é um limbo também, é uma coisa que eu não peguei no pra finalzinho mim. Ali, se não me engano, na última ou na penúltima tem um combate. Tem aquele papo do terceiro duende ainda. Ah, é? Assim. Quando eles estavam tentando resolver quem era aquele falso duende que o Norman tava usando no final dos anos 90, né? Isso, tem aquilo ali ainda. É isso aí, então. Próximo aí? Quem é que vai? Próximo. Vai eu ou você, João? Maurício? Pode ir. Tá. Eu vou admitir, então, que nas minhas próximas eu meio que roubei. O papo era a gente pegar histórias do Homem-Aranha, né? Eu peguei essa minha próxima, é uma briga do Homem-Aranha, mas ele não tá sozinho. É uma briga do Homem-Aranha com o Kane. Então o Kane tá fazendo aí um team-up com ele. É a Homem-Aranha 135 da Abril. É a parte final, a conclusão da Ilha das Aranhas. Meu Deus. É da Panini, na verdade. É, né? Panini, isso. É 135 da Panini. Que... 135 da Abril é outra luta muito boa também. Só pra lembrar o Homem-Aranha. Pelo Humberto Ramos. O Humberto Ramos, isso aí. Ele vai mostrar agora que além de apreciar a arte ruim, ele sabe apreciar a história ruim também. Vai lá, oh, caraca, eu gosto muito dessa história. Então, essa luta final é porque a mulher, a aranha gigante, a rainha das aranhas, a mulher que se transformou numa aranha de 30 metros e tá causando caos na cidade, ela infectou a cidade toda. Então a cidade toda tinha poderes de aranha. E depois mesmo a cidade. Pessoal com superpoderes. Vai a cidade isso. Toda começou a virar meio que aranhas mutantes, né? E aí o que acontece nesse final, nessa luta final? O Homem-Aranha, ele tá prestes a ser revelado, né? Que o Kane tá com ele. Aí o Homem-Aranha dá a roupa de Homem-Aranha pro Kane. Aí todo mundo vê o Homem-Aranha pelado e o Kane com a roupa de Homem-Aranha. Então, ah, beleza, o Peter Parker tá tranquilo e o Homem-Aranha salvou ele. E aí a Julia Carpenter aparece. Julia Carpenter? É, a Madame Teia, né? Isso, a Madame Teia na época aparece e fala: ó, resolve isso aí, que isso é problema da Teia da Vida. O Homem-Aranha tem que matar a Rainha das Aranhas. E aí o Homem-Aranha, ele vai resolver o problema cientificamente. Ele pega uma tecnologia antiga do Dr. Octopus, ele lança centenas de milhares de mini Octobus na cidade pra curar as pessoas, e quem vai pra porrada mesmo é o Kane, né? O Kane vai pra porrada e a Julia Carpenter aparece e fala: ó, não importa aí o que você faça, é o Homem-Aranha que tem que matar ela. Aí o Kane fala: ah, então vamos ver. Aí a Miss Marvel, na época Miss Marvel, Carol Danvers, isso. Pega uma teia do Kane, faz um giro, joga o Kane na direção da Rainha das Aranhas, e o Kane fala: ah, então eu que vou matar ela. Ele ativa os ferrões, atravessa a boca lá da Rainha Aranha, aí ele vence e tal. E aí a Julia Carpenter fala: ah, como assim? Eu era o Homem-Aranha, eu tinha que matar ela. E o Kane fica todo bobo, fala: ah, suas previsões são furadas, eu que quis matar ela, eu fui aonde o Peter Parker não consegue ir. E aí depois disso vem a saga do Kane, né? Com todo o poder e nenhuma responsabilidade. Esse final de luta é muito bom. É, durante essa briga, inclusive, tava o Peter Parker e a Mary Jane lá enfrentando as aranhas gigantes. É, o Peter Parker, ele se abstém da luta final pra tentar salvar a galera. Ele bota um capacete maluco do Octopus e aí lança essas centenas de micro-robôs pela cidade pra curar, pra curar o pessoal que tava se transformando em aranhas mutantes. E é isso, é uma luta legal do Kane, que não era o Homem-Aranha, mas foi o Homem-Aranha que derrotou a Rainha das Aranhas. Sim. Nós falamos que era pra ser sobre o Homem-Aranha, nós não falamos que precisava ser lutas do Peter Parker. Não falamos qual, né? Não, mas justo, beleza. Detalhe que o Kane, ele vence essa luta porque ele tava usando não só uma roupa normal do Homem-Aranha, ele tava usando aquela lá que era imune a som. É, então, uma roupa sônica, isso. Do arco lá do Big Time. Quando a rainha, ela tenta usar o grito sônico dela lá pra matar o Kane, ele só liga a roupa e atravessa ela com os ferrões pela boca. É, exato. Porque enquanto tá rolando a pancadaria, ele tá com essa roupa, né, que é preta com detalhes em neon, e o neon tá em verde. E quando ele vai matar ela, o neon fica em vermelho, dizendo que o barulho tá sendo cancelado. Aí ele atravessa a boca dela com os ferrões. Cara, eu só queria comentar que a rainha, ela é uma vilã muito odiada, porque na edição seguinte... Não chamaram o ato, mas colocaram o chacal só pra confirmar que ela tinha morrido mesmo nessa edição. Olha, eu tô folheando aqui a edição e eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo. Exatamente, esse é o sentimento, Maurício. Caramba, eu não tô entendendo nada. Eu tô indo e tô voltando e assim, cara, nada faz sentido. Se você tentar entender, vai ficar ainda pior. Pra você ter ideia, esse arco, ele resgata aquela ideia lá do semi-radioativo do Homem-Aranha. Pra você ter ideia, que a Mary Jane, ela não se transforma numa aranha gigante porque ela já tava com uma imunidade prévia ao... É, porque ela tinha imunidade radioativa. Ah, isso. Então, João mostrando aí o seu apreço por arte e histórias ruins, mas lutas boas. A porradaria é boa. Eu comprei essas edições. A porradaria em si é boa. A história, a arte que compromete. A luta é legal. É porque essa é a luta dos Homens-Aranha, né? Antes tem todo o pessoal infectado com poderes de aranha lutando também. Vale a pena pegar pra ver as cenas de luta. Eu comecei a ler esse arco, eu tô cheio de arcos aqui, vocês perceberam que eu comecei a ler, eu li uma parte só, mas é que eu fui completando eles depois. E eu peguei a primeira edição da Panini lá quando saiu a Ilha das Aranhas. Na época me lembrou muito, eu até comentei na gravação em outro dia com o Presto e o Gustavo, me lembrou muito o jogo do Web of Shadows, esse negócio que todo mundo tá com poderes de aranha, sabe? É que lá no Web of Shadows era simbionte, mas me lembrou um pouquinho disso, então eventualmente eu vou ler o arco completo também. Ah, então vamos lá. E você, próxima... Maurício, puxa mais uma luta aí. Bom, já roubaram duas lutas minhas aqui, sobrou uma só. uma que eu separei também, que eu gosto bastante, é outra que eu precisei revisitar, assim como o João, pra ver se ela só era boa, ou eu que tava imaginando ela de boa pra mais. E revisitei, eu achei ela muito boa também, que é da edição da Amazing Spider-Man 257, que é o Aranha contra o Puma, na edição que a Mary Jane revela que sempre soube que o Peter é o Homem-Aranha. Com Friends novamente. E época da fase do uniforme negro, né? Que é uma das minhas fases favoritas aí. Essa luta é muito boa. É boa porque é cai naquele negócio que eu falei, né? Do Homem-Aranha tá se preocupando com outras pessoas. E aí tem um agravante. Porque o Puma persegue ele até o apartamento do Peter. Que ele tava conversando lá com a Mary Jane. O Puma rastreia ele, acho que pelo cheiro. Peter tá com um braço machucado da luta anterior. E daí ele percebe, o sentido aranha dele dispara, falando que tem alguém ali fora. Nisso ele fala assim: a Mary Jane, não tem mais tempo, vai embora. Ele empurra ela pra fora da porta, do que ele fecha. O Puma entra pela janela e o simbionte que tava na cadeira já voa assim na direção do Peter pra cobrir ele lá com o Homem-Aranha. E os dois começariam a porrada. E a porrada começa no apartamento do Peter. Então a Mary Jane tá lá do lado de fora, escutando tudo, falando: Peter, o que que tá acontecendo? Abre aí, que barulho é esse? Os dois quebrando tudo lá dentro, até que a luta vai ali pro lado de fora. E assim como a luta do hospital lá do Octopus que a gente falou, vai passando por vários cenários. Então eles estão ali do lado de fora nas ruas, de repente eles estão tipo caindo assim na altura ali de um prédio, o aranha dispara a teia lá com o braço machucado, daí ele percebe que a dor tá horrível, e eles vão parar numa academia. E daí lá o Puma tenta lançar os halteres, todas aquelas coisas lá. O quarto do Eddie Brock, né? É o quarto do Eddie Brock, sim. Essa parte da luta na academia é muito legal. Sim. Eles tomam halteres pra lançar no aranha, né? O aranha só lança a teia assim e prende na parede, depois ele lança lá alguma máquina, sei lá, pra fazer o quê. E ela tá ameaçando cair na rua. E daí, assim como na cena do elevador, que eu comentei lá na batalha do Octopus, o Aranha dá uma pausa na batalha ali dele com o Puma pra proteger as pessoas que estão lá na rua. Que ele falou: meu, se isso aqui acertar, alguém vai matar a pessoa. E daí o Puma tem um estalo e falou assim: caramba, o Homem-Aranha ele é uma pessoa justa, né? É uma pessoa honrada. E nisso daí ele percebe e abandona a luta. Abandona. Mas é legal que assim, no meio da batalha, ele vai percebendo o aranha ali com a força voltando ali, sendo recuperado. Ele fica assim: meu Deus, ninguém pode ser tão rápido assim. Essa teia, como ela consegue ser tão forte? É legal que daí ele vai percebendo a força do adversário dele. Foi aí que tinha sido criado nesse arco, né? Ele é a primeira aparição dele, então não tinha toda aquela coisa de dívida de honra. E nem aprofundavam muito, que nem o Jerry Conway aprofundou depois ele lá na Spectacular, tipo, de trazer a tribo dele, não sei o quê, e espírito do Puma e tal. Aquilo era só o mercenário que se transformava, que era um empresário que se transformava e tal. E a luta dele ali, falou, tipo, é porradaria selvagem ali. Sem muita coisa psicológica e tal, que o Jerry Conway colocou umas lutas meio viagem ali depois do Aranha e do Puma. Uhum. Só queria comentar que eu sinto muita falta do Puma. Outra coisa é que esse uniforme do Ron Frenz dele é bem melhor, o do Salvo Sema, depois que ele cria lá um vermelho. Eu acho bem mais basicão, assim, meio mais genérico. Esse primeiro aí é mais legal, o azul. E é legal nessa luta que o Puma meio que vai vencer, e ele percebe: ah, não, você não tá no seu ápice, então não vale vencer você, vou embora. Isso foi na primeira luta, na verdade. Eles têm uma primeira luta, que é quando daí o Aranha fica com esse braço machucado. A Gata Negra, né, também. A Gata Negra... Isso, a Gata Negra intervém. Com aquele azar dela, acertando todo mundo. E daí o que eu separei foi daí essa segunda luta, né? A segunda parte. O deles, então. Isso. Acho que ela saiu também, além de pela Abril, né? Recentemente ela saiu no... Na coleção definitiva do Aranha também, no arco lá do uniforme negro. Eu acho que na primeira parte. Ela saiu duas vezes na Abril. Na Homem-Aranha 75 ou 6. E depois na Teia ali também, ela saiu numa das teias ali. Uhum. Bom, agora passando aqui pra minha próxima. Eu fiquei entre duas, na verdade. Eu pensei que alguém ia comentar ela, então eu meio que deixei de fora ali, que foi a do Homem-Aranha 136, né? Que é o Venom contra o Aranha na ilha. Mas a gente já cansou de falar dessa luta tantas vezes, então eu vou falar uma outra luta com o Venom que eu gosto muito. Deixo essa do Venom na ilha pra comentar em outro programa. Eu vou comentar Homem-Aranha contra Venom. Renove seus votos número 1 ali, a primeira história do Renove seus votos. Essa luta primeiro, é legal. Primeiro universo alternativo aqui nas batalhas, então. Isso, ainda tem a Anne May, né, a filha do Aranha naquele universo pequenininha e tal, e a Mary Jane tá lá, e o Aranha chega em casa e o Venom tem uma página inteira dele ali, tipo, mantendo as duas de refém, e eles começam a se enfrentar, né, naquele... dentro do prédio ali, do apartamento do Peter e tal. O Peter leva ele pra um apartamento em chamas pra se enfrentar. Isso, eles começam a lutar no meio das chamas e tal, e o Venom tá muito bem desenhado nessa fase aí, tipo, ele tá com um visual, o Venom é de Brock, né, lembrando, mas ele tá com um visual mais McGargan, tipo, ele tá com um visual meio com aquela aranha toda aberta assim, enorme, na frente e tal, e aqueles olhinhos bem sinistros ali, e a luta bem selvagem assim, é a fúria dentro da filha dele, né, uma coisa mais inesperada ainda, né? Aí que a gente nota um padrão do Homem-Aranha, porque normalmente quando o vilão mexe pessoalmente com alguém chamado May, o Homem-Aranha ele fica meio homicida. Ah, é. E a gente falou aí várias aqui, né, dele protegendo alguém, tipo, aquela da Madame Teia, agora essa daqui ele tá protegendo a filha e a Mary Jane e tal. E essa história, o Aranha, ele luta com o Venom lá e no final o prédio pega fogo e cai tudo lá e a fraqueza do Venom é o fogo e o Venom acaba morrendo lá no meio, né? O Aranha, pra proteger a filha dele, ele acaba tendo que deixar o Venom morrer lá e meio que é uma morte causada por ele, de certa forma, né? Mas ali meio que foi até justificado, porque, tipo, apesar de ser um Aranha de outro universo, digamos assim, ele é o Peter Parker com toda a moral dele ali. E ele não queria, né? Mas acabou tendo que matar o Venom naquela porradaria lá. E é bem legal. A luta, assim, ela é bem da hora. Digna de um combate final aí com o Venom Eddie Brock. Tem vários combates finais ali, né? Eu acho a luta da ilha até melhor que essa, né? Só não quis colocar ela aqui porque eu achei que alguém ia colocar. Mas daí eu comento na próxima, que é aquela do Eric Larson e tal. Essa daqui, ela saiu na... Deixa eu ver exatamente que número ela... Que ela saiu aqui na... Eu acho que ela saiu num especial do Homem-Aranha Renove os Votos, né? Mesmo. Isso, Renove seus Votos. Ela com a capa branca, que tem todos eles na frente ali. Eu acho que é a Renove seus Votos número 1. Só pra confirmar aqui que é a Renove seus Votos número 1. E esse final dessa história, ele tem uma moralidade muito cinza, né? Porque o Homem-Aranha já derrotou o Venom. O Venom, ele tá ali caído. E aí o Venom, ele brinca... Não sei se ele brinca, ele fala um tom de sarcasmo. Ah, essa luta foi boa. Na próxima, a gente faz isso de novo. Tipo, conversa de vilão. E o Homem-Aranha fala, não vai ter próxima. Você foi atrás da minha família. Ele propositalmente arranca um poste e derruba o prédio em cima do Eddie Brock. Exato. Sim. E prédio em chamas, né? Aqui, isso, eu encontrei. É, ela saiu no Brasil no título do Homem-Aranha, o título normal. Só que aquele saiu no número 7, se eu não me engano. Não. Para aí que eu tô numa republicação. Deixa eu entrar no original. Ó, no originalmente ela saiu em Renew Your Vows número 1, né? Que é a versão original americana, e no Brasil ela foi publicada em agosto de 2016, Guerras Secretas Homem-Aranha número 1, porque ela era ainda das Guerras Secretas, que era as novas Guerras Secretas, né? Então ela saiu em Guerras Secretas Homem-Aranha número 1, que foi um título do Aranha de 4 edições aí, que publicavam essas histórias aí do Aranha Renove Seus Votos, e daí tinha um monte de histórias do 2099 e outras coisas lá no meio. Essa saiu então na número 1. E a luta, ela é desenhada pelo Adam Kubert, né? Que ele que faz esse traço bem da hora aí do Aranha com o Venom. E ela é roteirizada, olha só, quem diria, pelo Dan Slott, que todo mundo sabe que das histórias boas que ele fez do Aranha, essa é uma delas, né? Pois é, né? E o Dan Slott, justamente o Dan Slott, que todos sabemos que não é lá muito fã do Homem-Aranha com a Mary Jane. Pois é. É, o Universo Renove Seus Votos deu tanto certo que depois ele foi pra frente, né? Essa primeira parte do Universo Renove Seus Votos, a menina é um bebezinho ainda, depois ela começa a crescer e vira heroína. É legal esse universo. Chamaram o Jerry Conway pra escrever, né, as primeiras edições dessa série. Eu recomendo bastante, a arte e o roteiro dela é muito bom. Tem uma hora que o roteirista, o desenhista, ele assume as edições. Tem uma parte depois que fica meio fraqueira, que quando envelhecem mais a Ana, pra ela ficar com a idade da Mayday, mas depois sai uma minissérie da Mayday e a Ana se encontrando lá no Aranjadão, que também é muito boa, que eu recomendo. Sobre a luta com o Venom, então, daí fica a da Ilha pra comentar pra um próximo, e eu também deixei pra um próximo, eu ia comentar nessa até, a luta dele contra o Homem-Aranha naquela minissérie finale, que é a minissérie final do Venom, também conhecida como A Morte de Venom no Brasil, Homem-Aranha 195 da Abril, que é um confronto que o Venom finalmente recupera a memória e volta a ser vilão de fato e deixa de ser anti-herói. É a minissérie que termina aquela saga de minisséries do Venom nos anos 90, que é uma grande coisa terminar aquilo, né? Porque, pelo amor de Deus. Mas é a final, é justamente muito boa. Termina num confronto bem legal do Aranha contra o Venom, que eu vou deixar pra comentar no futuro. Nesse daí, eu decidi comentar essa do Renove Seus Votos como sendo a luta do Venom na edição. Ele é um dos vilões que tem as melhores lutas aí com o Aranha, com certeza. É, eu tô revendo aqui as páginas dela também e a luta é muito boa, cara. Ela é bem... É bem física, né? É uma da... Eu até pensei em colocar também a... O embate deles na ilha, mas aquilo pra mim ele só perdeu um pouquinho nos pontos aqui do meu critério, porque o Aranha não parte muito pra porrada com o Venom, né? É mais o Venom que vai atrás e o Aranha fica tentando ganhar uma distância ali pra pensar e conseguir uma vantagem, alguma coisa. Ele mesmo reconhece isso, né? Naquela história. Ele fala: eu nunca enfrentei o Venom na porrada, eu sempre ganhei ele na inteligência. E então ver aqui o Aranha descendo a porrada no Venom e depois finalizando ali, derrubando o poste, terminando aí desse jeito meio questionável aí, como o João falou, é bem legal, cara. Tem uma sequência aqui de quadrinhos, que é quando ele tá levando o Venom lá pro prédio em chamas mesmo, que os quadrinhos é naquele estilo, né? O cenário no fundo é uma coisa só, e daí o que vai se movendo é os personagens ali, ficou bem legal. É, sim, é bem legal, é uma luta, e como eu comentei, o jeito que o Adam Kubert desenhou o Venom nesse universo, eu achei massa, porque ele é tipo uma mescla do Venom Brock com o Gargan, tipo, como se fosse uma versão final, assim, do Venom, justamente pra terminar aí a saga do personagem, né? Começa com o Venom morrendo já, o que é um universo bem diferentão, assim, acho bem legal. Beleza, lembra que eu comentei que quando mexe com alguém chamado meio Homem-Aranha fica meio homicida? Isso eu comentei por causa da história que eu vou citar agora, que eu vou quebrar a regra. Ela não é uma luta do Homem-Aranha, ela é uma luta do Peter Parker contra o Rei do Crime no De Volta no Back in Black. Essa história é muito boa, uma porradaria franquíssima, de gostosa de ver. É a porradaria honesta. É nessa edição que fica bem que fica visível a diferença entre força sobre-humana e super-força. Porque o Rei do Crime, ele só tem força sobre-humana, e o Homem-Aranha tem super-força. E o negócio é o seguinte... Só te interromper um pouquinho, Gustavo. Essa revista toda é soberba, é baseada na soberba do Rei do Crime achar que é intocável, mesmo dentro da cadeia, e de repente ele tá apanhando. É, que assim, na Guerra Civil, a identidade do Homem-Aranha ficou pública. Então, aconteceu um atentado, a Tia May acabou levando um tiro pelo Peter, tá no hospital, à beira da morte, os médicos não têm o que fazer, e o Peter decide ir atrás de quem é o responsável por isso, e o responsável é o Rei do Crime. E quando o Homem-Aranha descobre, ele decide simplesmente ir lá, não matar o Rei do Crime, ele vai lá pra humilhar o Rei do Crime. Ele faz questão de tirar a roupa, pra deixar claro pra todo mundo que quem tá batendo no Rei do Crime não é o Homem-Aranha, é só um cara normal chamado Peter Parker. E ele dá a surra no Rei do Crime, ele humilha. Tem uma parte que é a referência a Dragon Ball, eu acho, que o Homem-Aranha, ele pega o Rei do Crime pelas gorduras do peito e ele começa a meter uns tapão na cara dele, começa a sair sangue da boca dele. Não chega nem a ser uma luta, linchamento, é um espancamento. O que o Aranha faz com o rei aqui é basicamente o que o rei fez com o Matt Murdock na queda de Murdock. Sim. No início lá, tipo, deixa ele todo arrebentado. E o Homem-Aranha sai de lá deixando uma mensagem. Torça pra que a minha tia sobreviva, porque se a minha tia morrer, aí sim eu vou vir aqui pra te matar. E é legal que essa luta tá acontecendo na cadeia, né? E eles falam, ó, ninguém se intromete, essa luta é nossa. E o rei tava muito metido, ele fez questão de pegar o terninho e a bengalinha isso, dele. Isso que eu ia falar, cara. Eu tô revendo as páginas aqui. A preparação da luta é muito legal, porque daí vai intercalando as cenas, né? O Homem-Aranha chegando ali na prisão, aí o rei indo lá, pegando o terno, apertando o cinto, nisso o Aranha escalando ali a parede do lado de fora, ele apertando a gravata depois lá, o rei do crime, colocando o anel, pegando a bengalinha, e daí eles se encontram lá no pátio, e daí acontece daí a... Que nem se fala, não é nem luta, né? É só o Homem-Aranha batendo no rei do crime. Ele não tem nem chance. E é isso, o cara é humilhado ali na frente de todo mundo da prisão, inclusive de pessoas que eram funcionários dele, né? Que achavam que o rei do crime era intocável, que era o cara poderoso. E daí o Peter manda essa mensagem pra eles, ele não é poderoso, ele não é intocável. Muito bom, é uma porradaria gostosa de ver acontecendo. É a surra que o rei do crime tava pedindo há muitos anos, né? E pega finalmente no hype ali do Homem-Aranha 3, né? Que ele tava com uniforme negro e tal, e ele... Malvado. E ele é meio dark, assim, né? É. Essa saga, ela puxa bem pra isso. É quando o Homem-Aranha ele usa a roupa preta nessa história, é pra deixar claro que esse não é o Aranha bonzinho que a gente conhece, não. Pena que essa saga aqui, tipo, é bem legalzinha, assim, ela acaba levando pro pacto, né? Pois é. Infelizmente, nada é perfeito nesse mundo. Ela saiu na Panini na Homem-Aranha 76? A luta acontece na Amazing Spider-Man 542, aqui lá nos Estados Unidos. Aqui ela saiu até encadernada e fiz questão de comprar. Ah, é. Tem o encadernado. Tem encadernado lá na Salvati também. Tem, ó... É ali pros números 70 e alguma coisa mesmo, Everton. Eu acho que é 76 ou 77... Eu tenho elas aqui, mas eu não lembro se é 76 ou é 77. Uhum. Ela tem até o selinho Back in Black ali do lado, sim, né? Sim. Que eles estavam colocando nessa época. Eu sei que é por aí. O Gustavo mencionou que era a surra que o Rei do Crime estava pedindo há muito tempo. Everton, eu vou contar com a sua memória aí, porque eu não vou lembrar, mas a gente já passou em algum classic lá com o Magaren participando junto, que o Aranha também vai lá e dá uma humilhada no Rei do Crime. Eu lembro, e isso me marcou porque eu achei a batalha deles aí tão boa quanto essa, né? E o Magaren, na época, ele brincou assim, essa aqui é uma humilhação, a surra de verdade do Rei do Crime, não a outra que uns e outros comentam aí. E eu só não lembro qual edição, qual história que é, mas eu lembro que já tinha acontecido uma coisa parecida, assim, antes. Você lembra qual que é, Everton? Olha, eu tô pensando agora, eu vou só pegar aqui minhas revistas e eu já te confirmo qual é. Eu lembro dessa porradaria também, mas... Nos anos 80 também, eu não lembro se o Manto e a Daga estavam metidos ali na história também, ou se era uma coisa só do Aranha. Eu só, já confirmo aqui. Beleza. Não foi na época que o Homem-Aranha também tava com o uniforme preto de tecido? Cara, eu acho que foi com a Gata Negra ou foi depois? Eu acho que foi depois. Porque nessa época ele tava saindo mais na porrada com o Demolidor. O Aranha, ele aparecia meio que só como coadjuvante. Tem aquela luta do Aranha contra o Rei do Crime, que na verdade é o Demolidor inflável lá na Guerra de Gangue. Sim, mas não é essa que eu tô falando, Sim, eu sei. Eu acho que é mais pra frente. Acho que é mais pra frente. Deixa eu ver aqui se eu encontro. Aquela do Demolidor é boa, mano. Eu vou seguindo aqui, a minha última, eu ultrapassei um pouco, né? Porque era pra ser lutas do Homem-Aranha. Essa minha última luta é uma luta do Venom. É uma luta do agente Venom, Flash Thompson, na teia do Homem-Aranha número 14 da Panini. E por que eu peguei essa luta? Porque é a primeira luta do Flash como agente Venom. E ele foi em missão numa cidadezinha no leste europeu pra deter um conflito que estava acontecendo entre terroristas, e tem um pessoal, uma guarda armada da ONU com umas armaduras do Homem de Ferro, e quem tá causando esse confronto terrorista ser pior, né, é o Halloween. É um Halloween que comprou a franquia do Halloween, então esse é um Halloween novo, né, que ele tá lá pra causar caos e devastação nessa cidadezinha do leste europeu, e o agente Venom chega lá pra tentar salvar o máximo de pessoas possível, matar terrorista, e aí quando ele chega lá ele vê que o Halloween tá fazendo esse conflito ficar pior. Pois é, né, eu lembro que ele tinha um negócio bem macabro, que ele arrancava, ele matava as pessoas, ele arrancava o cérebro e colocava uma vela. Isso, é, ele faz exatamente como uma abóbora de Halloween, né? Ele cortava as cabeças e botava uma luzinha lá dentro. Esse é um Halloween novo, muito mais macabro, né? E essa história, ela tem a arte do Tony Moore. E na época eu sabia quem era, mas eu não conseguia ligar. E aí esse Tony Moore, ele fez os primeiros números de The Walking Dead. Então ele sabe desenhar a gente morrendo como ninguém. Você falou alguma coisa, Maurício? Não. É interessante a ideia de trazer o cara do Walking Dead pra... E aí, a parte da luta mesmo, da batalha, né? O Venom tá lá tentando salvar as pessoas, matando os terroristas. E aí, a luta com o Halloween. O Halloween pega uma foice, faz uns cortes no Venom. E aí, no Agente Venom. E aí, o Agente Venom, ele sai do controle. Perde o controle, né? Porque na época ele tava sendo controlado por drogas. Mas aí, ele perde o controle. Fica com aquela aparência monstruosa. E aí, pra acabar essa luta com o Halloween, o Halloween tava levando vantagem, o Venom pega, rouba uma granada do próprio Halloween e joga dentro da boca do Halloween. Cara, isso é muito bom. Caraca. Ele explode, começa a voar sangue, voar fogo de dentro da cabeça de abóbora do Halloween. O Halloween, a cara dele vira basicamente um Fred Krueger sem os dedos da frente. Exato, e aí é muito bom que depois, no final, na conclusão, né, aparece o Tony Moore brilhando, fazendo gente bizarra, que é o Halloween com a cara toda queimada, faltando um pedaço do nariz, sem os dentes da frente, por causa dessa explosão dessa granada. Que cena gostosa. E é isso, é uma luta rapidinha, a primeira luta do Venom contra o Halloween, e nem era o Halloween clássico, era um Halloween novo. Uhum. E aí é uma luta que causou sequelas pra esse cara pro resto da vida. Ele perdeu o nariz, ficou com queimaduras na cara. E depois disso o Halloween aparece de novo, sendo um inimigo recorrente nas histórias do Agente Venom. E aí ele sempre fala: ah, lembra daquela vez que você explodiu minha cara? Isso aí vira sempre uma gag recorrente nas histórias do Agente Venom. Ah, sim. E é isso. Você sabe a edição americana que é? Americana não sei, cara, não peguei. É a Venom ver. Número 1 mesmo. É o primeiro confronto da gente Venom. Acho que é Venom volume 2. Eu fiquei curioso aqui pra ver a arte. Ah, tá, achei aqui, volume 2. Só queria comentar que quando ele desenha o Venom grande dele, pra mim é a versão definitiva do Venom. É muito bom. Eu não sei se ele fica pouco ou muito tempo, eu não tenho essa lembrança, porque eu peguei as outras edições. Ele fica nos primeiros arcos só. É, mas esse primeiro arco é marcante, a arte dele é muito boa. Ah, tá, cheguei aqui na cena da batalha dele. Pô, os desenhos são muito bons, hein? Eu gosto desses desenhos mais sujos, assim, rachurados. E é legal que esse Halloween ele usa a vassoura planador dele pra voar, né? Mas ele também usa pra atacar, ele usa como se fosse um ancinho, então ele meio que fura as pessoas com a vassoura, com a parte pontuda. É uma luta bem... É aquela vassoura que o Duende Verde usava? Eles é essa mesmo. Essa mesmo. É uma luta rápida, mas é uma luta marcante. Ela é meio esquecida aí do pessoal. O pessoal não gosta de lembrar muito dela. Pois é, eu acho que ela já devia estar tendo desconto lá nos leilões de coisas de roupas de super vilão, né? Então já devia ter sido uma pinchinha já conseguir ela. E aí foi isso, essa foi a minha última luta. Não é o Homem-Aranha, mas é um Homem-Aranha do bem. Beleza. Bom, então acho que eu vou pra mim aqui pra... a encerrar de vez a minha lista. Como roubaram duas histórias minhas aqui já, eu deixei uma aqui de reserva, que na verdade é só uma menção honrosa, que ela é uma luta bem curtinha, mas eu lembro que na época que eu li ela eu achei muito legal e eu ficava daí comentando com os meus amigos na escola, assim, usando de argumento pra falar: olha só como o Homem-Aranha é foda. Porque é a luta, é um embate, né? Não chega a ser uma grande batalha também, mas é um embate ali do Homem-Aranha sozinho contra os X-Men em Guerras Secretas. Ah, sim, o Homem-Aranha, ele tava muito fodido nas Guerras Secretas. Ele chegou... E na verdade, dá raiva dos X-Men nas Guerras Secretas, porque eles agem como se eles fossem os especiais, então, tipo, não vamos nos misturar, blá, blá, blá, blá, blá, o Aranha chega lá e dá porrada em todo mundo. Foi aí que acho que foi nessa época que começou essa coisa dos X-Men serem meio racistas. Eles ficam querendo ir pro lado do Magneto, em vez de ficar com os heróis, não sei o quê, e aí... Aí o Aranha vai lá e escuta todo o papo, né? E daí, tipo, ele sai na porrada. Ele já chega lá, né? Eu vou falar tudo pro Reed Richards. Tipo, o Kiko, vou falar tudo pra sua mãe, né? Ele fala, vou falar tudo pro Reed Richards. E daí tudo pra sua mãe. E daí os X-Men vão todo mundo pra cima dele, né? Tipo, vai no vai turno, todo mundo e ele, tipo... Vai zoando com os caras, né? Porque o Wolverine chega e ele dá um empurrão pra trás nele lá. Ele dá um peteleco no Wolverine e joga o Wolverine longe. Acho que né, o Ciclope vem pra cima, ele prende o pé do Ciclope, lá ele fica grudado no chão, desvia do fera, assim. Não, não é aquele embate que ele tá querendo derrotar, mas ele consegue dar uma humilhadinha ali no pessoal, né? E ele dá uma zoada enquanto tá batendo neles, eles falam, ah, vocês todos juntos não são nada pra mim, não sei o quê. Tipo, se for pensar, a gente esquece, mas os X-Men, eles não... Eles têm um poder, né? Cada um tem um poder, geralmente. Mas fisicamente eles são, né? Tirando o Colossus ali, o Wolverine, que tem cura. E no caso do Colossus, ele tem a resistência, né? Os outros, se o Aranha quiser apagar o Ciclope em um soco, ele apaga, né? Tipo, então é isso mesmo, sabe? A Tempestade ali tem o poder dela e tal, mas é a mesma coisa. Se o Aranha chegar perto e dar um soco, ela apaga. Então ele meio que se aproveita, né? Que ele tem um combo de poderes maior e vai batendo neles tranquilamente, né? Cara, o Homem-Aranha nessa Guerra Secreta, ele tava muito fodido. Foi lá que começou uma gag que ficou constante, que foram os confrontos dele com a Titânia. Que ela é no nível da mulher. Ah, é verdade. Mas o Homem-Aranha sempre humilha ela na porrada. Ela ficou até com a aracnofobia desse primeiro confronto que o Homem-Aranha jogou ela do alto do prédio. Ela e o Octopus estavam frequentando o mesmo centro de reabilitação, né? O Mike Zeck, ele sabe desenhar boas lutas do Aranha. Uma por pouco que eu não coloquei. Até pensei nessa dos X-Men também, mas por ser meio curto eu não coloquei. Mas o Mike Zeck desenha uma luta muito boa com o Ratos, né? Lá na última caçada, inclusive. Eu também pensei em colocar essa. É, essa luta com Ratos é bem legal também. É por isso brutal. Que eu falei, esse programa ele pode ter volume 2, volume 3, tem muita luta boa, né? O Mike Zeck, ele faz um Aranha bem interessante, tipo, ele aproveita bem, assim, da luta física e tal. Acho que ele faz... até porque ele ficou muito tempo no Capitão América, é só porradaria praticamente, né? E ele faz o Aranha ser bem porradeiro também. Geralmente ele nem vence tanto na inteligência nas lutas que o Mike Zeck faz. Geralmente é na porradaria mesmo. Bom, e já que o Maurício comentou essa, eu vou comentar aqui uma que é um pouquinho depois ali, mas que também vale muito a pena comentar, que é uma luta desenhada pelo Salvo Semo, olha só. Que é Homem-Aranha versus Lápide. Homem-Aranha 107 da Abril, da fase do Jerry Conway, ali na Espetacular Spider-Man 140 para 141. Esse confronto do Aranha com o Lápide é muito interessante, porque o Lápide é o primeiro arco do Lápide, né, que ele surge. Ele é um filho da mãe com o Rob Robertson. Ele arrebenta a coluna dele, praticamente quase que deixa ele numa cadeira de rodas. Ele é aquele vilão cínico que fala sussurrando e tal, e dá uma raiva dele, sabe? E o Aranha enfrenta ele na luta final deles ali naquele arco, que é sensacional, porque, tipo, o Lápide ali, ele é forte e tal, mas ele não tem grandes poderes. Tipo, ele ainda não tá com a pele dele, com aquela couraça e tal, que ele adquire depois. Ele é só um cara filho da mãe com o terno ali, super forte e tal. E daí tem o confronto dele com o Aranha, bem físico também. E a forma que o Aranha derrota ele no final é bem interessante, porque o Aranha dá uma humilhada nele também. O Aranha pega e desce a porrada. Eu acho muito boa essa luta. A capa da história também é bem legal, que é aquela do Lápide segurando ele em cima de uma viga e tal. E eu acho que essa luta do Lápide vale a pena mencionar, e eu deixei ela por último, mas é uma luta muito interessante. Na minha opinião, as melhores histórias dessa fase do Jerry Conway. Eu gosto muito do confronto do Aranha com o Lápide aí, principalmente pela carga emocional, assim, que dá raiva do Lápide. Acho que é um dos vilões que é mais odiável. O Lápide é um vilão muito subestimado. É, e ele... E realmente, essa luta... Odiável porque é um dos vilões que eu não gosto. Mas é porque ele é bem filho da mãe mesmo. É, ele é filho da mãe. Ele tipo, o que ele fez é chantageando o Robbie ali. Ah, dá uma raiva dele, sabe? E no final dá uma satisfação ver o Aranha descendo a porrada nele. Uhum. É, ele é aquele tipo de vilão bem, assim, que as pessoas odeiam, mas odeiam ele por ele, mas por ele ser bem escrito, tipo, o roteirista. Sim. Ele faz ele pra ser um personagem que o público vai odiar. É uma coisa típica, assim, né? Se o personagem desperta sentimentos, mesmo que sejam sentimentos ruins, significa que ele é bem escrito. Exato, e tipo, é o que eu tive nessa impressão, sabe? Durante todo o arco, o Lápide sendo filho da mãe, no final lá ele vai enfrentar o Aranha, ele consegue sair na frente, mas quando o Aranha toma conta da luta ali, é bem legal ver ele se fudendo no final, né? Mas vale a pena, é só o Buscema desenhando, ele desenha bem, tá? Tipo, as cenas de ação, assim, os rostos dos personagens dele não, geralmente não são muito bonitos, mas o Aranha tá de máscara e o Lápide é feio mesmo, então combina, assim. E tem o Buscema Punch, né? Como não podia deixar de... Pois é, né? Não podemos falar do Salvo Sema e briga sem falar do Salvo Sema Punch. Pois é. E daí fica essa menção aí, uma luta do Sal Buscema aí também, dessa época dos anos 80, bem interessante essa porradaria. Beleza, cara, acho que só o Gustavo tem mais uma aí? É, já que a gente tá falando de vilão filha da puta, vamos falar de uma briga rapidinha que rolou lá na Guerra Civil, que é a briga do Homem-Aranha com o Homem de Ferro. Ah, sim. Que assim, na Guerra Civil, o Homem-Aranha chegou com aquele papo de Sr. Stark, Sugar Daddy, deu até uma roupa pro Homem-Aranha, e no fim ele acabou se lascando, porque o Homem de Ferro, cara, durante a Guerra Civil, o Homem de Ferro, ele não foi como no filme, ele foi filha da puta pra caralho, pra você ter ideia. Ele tava o babaca máximo nessa época. Cara, pra você ter ideia, por culpa dele rolou um momento igual aquele dos protestos do Black Lives Matter. Lá nos Estados Unidos tem até uma brincadeira nisso na edição que o Thor, como Tony Stark mesmo diz, dá uma de policial e mata lá o Golias Negro. Ah, sim. Thor fake, além... lembrando, né? É, e foi o Homem de Ferro que criou esse clone do robótico do Thor. E ainda por cima ele tava querendo jogar todos os heróis numa prisão em outra dimensão. O Homem-Aranha não aguentou, ele falou, olha, pra mim já deu, eu vou embora. Ele falou, calma, cara, eu só trabalho aqui, não foi pra isso que eu me inscrevi. É. E o Homem de Ferro, ele não aceitou essa carta de demissão numa boa, não. Porque ele chegou uma hora que eles caíram na porrada. E o Homem de Ferro, revelando que ele é bem filha da mãe, ele revelou que ele tinha colocado uma salvaguarda lá naquela roupa que ele deu pro Homem-Aranha. Sim. Pra ela desligar o Homem-Aranha durante a briga. Por sorte, o Homem-Aranha, né, ao contrário do que ele é nos filmes, ele foi bem esperto. Ele hackeou essa roupa dele sem a ajuda do Ned. E acabou com essa salvaguarda e conseguiu fugir do Homem de Ferro. Agora, essa luta aí, ela é interessante, mas falando em Homem-Aranha contra o Homem de Ferro, eu já lembro do 2020, lá naquela porradaria. Essas duas lutas foram duas lutas que eu cogitei colocar também. É. Acabou. De repente, essa do 2020 a gente pode deixar pra uma próxima. E essa briga... E essa briga do Homem de Ferro com o Homem-Aranha terminou em casos de família, porque o Homem-Aranha foi pra televisão falar mal do Homem de Ferro no final dessa edição. Só um minutinho. É no final dessa briga que o Justiceiro vai salvar ele? O Homem de Ferro, novamente provando como ele é filho da mãe, ele mandou uns super vilões com aqueles chips irem atrás do Homem-Aranha e eles quase matam o Homem-Aranha, que já tava cansado da briga. Eu não lembro se isso saiu na minissérie pela Panini ou se foi publicado na mensal. Eu acho que saiu na minissérie, assim, né? Parte dela saiu na minissérie. Na minissérie é o começo da discussão deles até a briga ir pra rua. Aí na mensal do Homem-Aranha, lá na Homem-Aranha 536, se eu não me engano, tem a porradaria deles na rua que terminou com o Homem-Aranha, assim, com... Como é que é, fica em português, aquela coisa lá do Jojo? I outsmarted your outsmarted. Eu fui mais esperto que a sua esperteza. Exato. Isso saiu lá pelo Homem-Aranha 60 e poucos, então, esse final, né? É. Da Panini, no caso. Sim, aí, nessa época da Guerra Civil tem umas pancadarias boas. Aham. Uhum. É isso, eu acho que é uma menção honrosa mesmo. Especialmente pro pessoal do MCU que acha que o Homem-Aranha e o Homem de Ferro são lá muito amiguinhos. Até na fase do Dan Slott, eles não ficam tão amigos no arco que eles fazem um team-up. Não voltam a brigar depois quando o Peter vai pedir pra Tony Stark ajudar a Tia May que tá morrendo lá? É, eles também têm uma discussão nessa época. Mais tarde, o Homem de Ferro contata a Mary Jane pra empresa dele e o Peter fica boladíssimo. E os dois ficam se estranhando o arco todo. Velho, essa porradaria deles, tipo, lá no team up, eles já tem uma team up meio conturbada, que é aquela história lá com, se não me engano, é contra o irmão da Jim DeWolf, bem antiga também. É. Eles já também não se dão muito bem ali, também saem na porrada. Até tem uma capa da Teia da Abril que publicou essa, que é o Homem de Ferro esguelando o Homem-Aranha lá, bem antiga essa história. Pois é, Homem-Aranha e Homem de Ferro se estranhando desde os anos 70, pra vocês verem. É, desde os anos 70 praticamente, mas acho que é isso, né? Mas alguém tem mais alguma menção honrosa? As minhas. Homem-Aranha e Wolverine, tem muita coisa, né? Homem-Aranha e Wolverine, Homem-Aranha 94 lá, série do Tim Osley. Também. São coisas aí que acho que até a gente pode detalhar mais, mas eu tinha pensado aí. São algumas que eu não coloquei, mas por falta de espaço mesmo. Essa do Wolverine aí. Homem-Aranha contra Tentáculos do Octopus, lá desenhada pelo Romitão, na Teia do Aranha 13, se eu não me engano, que saiu. Que é aquela pouco antes da morte do Capitão Stacy, né? Que ele enfrenta os tentáculos sozinhos, né? Com o Octopus controlando a distância. Sim. É tipo a armadura de gêmeos controlada à distância, né? Me lembra bastante aquela aquele episódio dos Cavaleiros do Zodíaco e tal. Então tem várias aí que eu, que eu deixaria, mas só mencionando aí por cima, mas eu vou detalhar num programa futuro, daqui a um ano ou dois, quando a gente fizer de novo. Essa do Homem-Aranha com Wolverine, ela merece ser detalhada mesmo, porque ela é muito boa. Sim. Assim, o Aranha matando no final, o Evandro que o diga, né? Então vamos fechar antes que a gente comece a queimar mais pauta. Então é isso, a gente listou aí as lutas que a gente considerava estarem entre as melhores. Lembrando que isso aqui não é um ranking, né? Eu pelo menos não pensei, tipo, as minhas top 4 melhores lutas do Homem-Aranha. A gente foi puxando meio na memória, assim, e a ideia desse programa é ter outros volumes dele, né? De repente até trazendo outros membros do site, eles acrescentem mais lutas que talvez a gente não tenha nem mencionado aqui. E quem sabe a gente ainda faz uma edição focada aí nos jogos também, que tem as lutas, os desenhos, os filmes, enfim. A lutinha do Aranha, o uniforme negro, o sonâmbulo lá no Espetacular, top 1, né? Ah, fácil. Essa é pra mim, dos desenhos, é top 1. Caramba, Everton, para de queimar a pauta. Rende um separado os desenhos, né? Rende um separado. Enfim, aí, se sentirem à vontade, comentem também aí com a gente nas redes sociais ou quando a gente publicar aí o programa, quais são também as lutas que vocês considerem as melhores. Obviamente ficou muita coisa de fora, né, aqui. E é isso, então. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima e falou. Falou. Até mais. Tchau, gente. Boa noite.